Salve Simpatia, eu sou Conrad Rose e está no ar mais uma vez Moqueca de Siri pela Rádio Campestre, uma rádio comunitária. Vamos começar o programa Ouvindo Ondas com Bia Krieger. Que o tempo passa, passa vela e madrugada, passa a moça na calçada, passa a banda pra gente dançar. Mas meu amor não se cansa de passar na tua rua, e eu não canso de ser tua. Esse amor não vai passar. Queria ser passarinho, tua casa voar, me aconchegar de mansinho nas ondas do teu olhar. Viajante quer caminho e todo marujo quer mar, mas eu só queria ficar de mansinho nas ondas do teu olhar. Me deixa nadar assim bem devagarinho nas ondas do teu olhar. Deixa eu ficar quietinho nas ondas do teu Que é que seria pela Rádio Campestre. Agora Tom Zé por baixo. Por baixo do vestido há timidez, baixo da timidez há seda fina, baixo dela uma nuvem de calor, baixo desse calor perfume da China, por baixo do perfume a rede elétrica, baixo da rede elétrica os pelos, e por baixo dos pelos as estradas que conduzem nos fios os teus arrepios, manifestos em os e os e as. Lá onde a razão não chega mais, E por baixo de tudo, o que me deixa mudo, a tua franqueza, toda nua, que se veste de luxo, em pele crua, veste tudo outra vez. Por baixo do vestido, a timidez, baixo da timidez, a seda fina, baixo da luma nuvem de calor, baixo desse calor, um perfume da China, baixo desse perfume, a rede elétrica, baixo da rede elétrica, os pelos, e por baixo dos pelos, as estradas que conduzem nos fios, os teus arrepios, manifestos em uis, e uis, e as, lá onde a razão não chega mais. E por baixo de tudo, o que me deixa mudo é a tua franqueza, toda nua, que se veste de luxo em pele crua, veste tudo outra vez. .3, uma frequência comunitária. Agora é Elza Soares, Bambino, Disco do Big, trilha do filme Chega de Saudade. E se o ferro ferir, e se a dor perfumar, um pé de manacá que eu sei existir em algum lugar, e se eu te machucar sem querer atingir, e também magoar o seio mais lindo que há. E se a brisa soprar e se ventar a favor, e se o fogo pegar, quem vai se queimar de gozo e de dor? E se for pra chorar, e se for ou não for, vou contigo dançar, sempre te amar, amor. E se o mundo cair, e se o céu despencar, se rolar a vendaval, temporal, carnaval, e se as águas correrem pro bem ou pro mal, quando o sol ressurge, quando o dia raia, é menino e menina, bambina e bambina, pra quem tem que dar no final, no final. Se a noite pedir, e se a chama apagar, e se tudo dormir, o escuro cobrir, ninguém mais ficar. E se for pra chorar, e uma rosa se abrir, pirilampo luzir, brilhar e sumir no ar. E se tudo falir, o mar acabar, e se eu nunca pagar, quanto pedir pra você me dar? E se a noite sorrir, o infinito deixar, vou seguindo, seguir, e quero teus lábios beijar. Chama apagar, e se tudo dormir, o escuro cobrir, ninguém mais ficar. Se for pra chorar, e uma rosa se abrir, pirilampo luzir, brilhar e sumir no ar. Se tudo falir, o mar acabar, e se eu nunca pagar, o quanto pedir pra você me dar? E se a sorte sorrir, o infinito deixar, vou seguindo, seguir, e quero teus lábios beijar. reclama do meu vestido quando se zanga, porque trabalho quando se mostra muito amoroso. Quando aparece, não atrasado, sai para o jogo. Que me engano, pensa que sabe mentir o homem que eu amo. Ele acredita que me engano, pensa que sabe mentir o homem que eu amo. Quando repara comprar cigarro, porque acordado de um pesadelo, quando sai cedo, terno escovado, e volta como quem foi linchado. Ele acredita que me engano, pensa que sabe me. Das 8 às 9 da noite, às vezes domingo das 11 ao meio-dia. Agora, Pouca Chifra, samba do Recife, promessas do mês 98.3, uma frequência comunitária. Não deixa a mulher de discórdia, você bem sabe como deve proceder. Não se deve guardar na memória o triste fato, a infelicidade, pois é do amor que nasce uma saudade, o espalhafato, o ato de todos os atos. Não sabe os braços onde quero envelhecer. Em vão desejaste a esbórnia, a falsidade, a maldade por querer. A vingança já fora de hora, e o firmamento de querer entrar pra história do nosso tempo, que concede mil vitórias. Pois insensato, ao sair tropecei no capacho, caí nos braços do chão mais uma vez. difícil é perceber quando o amor se transforma em castigo. E o tédio hoje é o teu melhor amigo. Chora tuas dores pra não te ver padecer. Difícil é conceber brilho nos olhos de um desiludido que teima em crer num amor falido. Mas queria pagar as promessas do mês. Mulher de discórdia, você bem sabe como deve proceder. Não se deve guardar na memória o triste fato, a infelicidade, pois é do amor nasce uma saudade. Pois palhafato, boato de todos os atos, não sabe os braços onde quer envelhecer. Em vão desejaste a esbórnia, a falsidade, a maldade por querer. A vingança já fora de hora e o firmamento de querer entrar pra história do nosso tempo que concede mil vitórias. Pois insensato, ao sair tropecei no capacho, caí nos braços do chão mais uma vez. Difícil é perceber quando o amor se transforma em castigo. E o tédio hoje é o teu melhor amigo. Chora tuas dores pra não te ver padecer. O brilho dos olhos de um desiludido que teima em ver um amor falido. Mas queria pagar as promessas do mês. Mas queria pagar as promessas do mês. Samba colorido, Fernanda. Cada dia que amanhece eu penso na favela. Se o meu samba está no asfalto, devo muito a ela. Lá o dia vai surgindo ao som da batucada, pra mostrar coisas do morro na avenida iluminada. A pobreza da favela não assusta os bambas. Ela é pobre em dinheiro, mas é rica em samba. Vem favela, pro asfalto traz um samba novo. Se o progresso te condena, vem mostrar ao povo o samba tipo exportação. Vem marcando no teu passo um samba colorido, vem pedindo para o morro não ser esquecido, vem cantando teu refrão. Troco a luz da light pela tua luz de vela. Minha favela, vem que eu troco a luz da light pela tua luz de vela. Vem, favela, pro asfalto traz um samba novo. Se o progresso te condena, vem mostrar ao povo o samba tipo esporte. Vem marcando no teu passo um samba colorido, vem pedindo para o morro não ser esquecido, vem cantando teu refrão. Pela tua luz de vela, minha favela, vem que eu troco a luz da light pela tua luz de vela. Um beijo pra G, do Rio de Janeiro na escuta. Agora, novo trabalho, novo disco de um grande amigo, Marcelinho da Lua. Essa faixa com Lucas Santana, Não Vendo, 98.3, Rádio Campeche. O que é Cadiziri? Vai ficar por isso mesmo, vamos ter que gritar. Já venderam Corcovado, Pão de Açúcar, cimentar a nossa Praça Mauá. Eu não vendo meu samba nem por um caralho, pode apostar. E se ficar magoado, liga pro Credica. Na Bela Época, em Tropicaus, o que é real tá surreal, gourmetizar até osso. Biscoito Globo tá tão caro que na praia já estão chamando ele de dobro. Eu não vendo meu samba nem por um caralho, pode apostar. E se ficar magoado, liga pro Credica. Estão vendendo até samba, até malandro se engana. Quando vê, perde o prana e passa o Natal em casa. Eu sigo amor, carne crua, seguindo o bloco na rua. Estão vendendo até samba, até malandro se engana. Quando vê, perde o prana e passa o Natal em cana. Eu sigo amor, carne crua, seguindo o bloco na rua. Sanfona.

mundo é pro mundo morar. Comigo do mundo é pro mundo. Ei, delícia! Esse foi João Nogueira com Pro Mundo Morar, uma música deliciosa, um tapa na cara desses nacionalistas de direita e de esquerda também. Sejamos todos apátridas, sejamos todos hermanos. Antes foi Marcelinho da Lua com Lucas Santana, Não Vendo. Samba Colorido com Fernanda. Promessas do Mês, Pouca Chifra. Mais Perfumado, Adriana Calcanhoto. Bambino, Elza Soares. Disco do Bid, trilha sonora do filme Chega de Saudade. Por Baixo, com Tom Zé. Uma deliciosa canção de amor. E Ondas, com Bia Krieger, abriu o programa. No fundo, estamos ouvindo também na trilha sonora do filme Chega de Saudade, Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme. Aí com a banda Luar. Essa carrapeta nos dias 8 e 9 estará no Rio de Janeiro, no Beco do Pinheiro, número 10, Flamengo, onde acontece o mercado. Arroba Estilistas Independentes. O nome do evento, para quem quiser procurar e saber maiores informações, expositores, é Arraiá do Amor. Amor. E a galera está lá à disposição no Instagram para qualquer esclarecer qualquer dúvida aí também. Com espaço, quem quiser expor, modo autoral. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, tem o Show de Xadrez, Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares, Vila da Cruz. R$7 no trocado até as 9 da noite. Chega lá aqui, o Álvaro, o Juan, Freitas, está todo mundo de braços abertos, com o melhor do choro, samba canção, seresta, uma delícia. Agora com vocês, Caetano Veloso. Moqueca de Siri na Rádio Campes. 98.3, frequência comunitária. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, reluz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando para trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial. abraço pro Maciel, João Paulo, na escuta, Mônica da Barra da Lagoa. Um beijo, querida. Zé, na Cova Funda. E aí, Zé? Pra você essa noite de cabaré, Tânia Alves. Qualquer que seria, na Rádio Campeche. Programa Estupefaciente. Carinho. Nas noites de cabaré, sou sempre sua mulher. Não importa qual seu prazer, prometo satisfazer. Você me olha quase através, meus pés procuram seus pés. Seu nome eu nunca sei, não importa enquanto te amei. No copo a coca e o rum Bacardi, e um sonho que nunca acaba, promessas que um dia eu vou cumprir. Boleros que tocam pra ninguém ouvir, begin the begin, la barca. Quem sabe esse amor me torne a bela da tarde. Carinho. Nas noites de cabaré, sou sua melhor mulher. Te ensino em uma lição, abrir o seu coração. Seus dedos tocam meu fecho eclair. Já sei o que você quer. Não importa qual seu prazer, prometo satisfazer. Roupas de seda, detalhe em cetim, sapatos de salto 15, vermelho sobre o dourado, meias azuis. Na boca um gosto de um beijo antigo, na bolsa só um preservativo. Certeza que esse amor não vai ter um. Nas noites de cabaré, sou homem e sou mulher. Depende só de você, seu gosto ou seu prazer. Escolha a forma de amor, aqui estou ao seu dispor. É assim que a vida é, nas noites de cabaré. Carinho. Agora uma música para G. Muniz, Alice Caymmi, Mateu Piracês, Lugar. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos, que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que o amor é cego, que eu estou perdida, que isso é um mistério, que já não me importo com tudo que fazes, que acredito, te perdoo, sempre volto, e que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira, porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca, que tua pele é minha morada e junto a mim me sinto outra. Por isso dizem que sou louca, porque

Isso aí, você está sintonizado no Moqueca de Siri pela Rádio Campestre 98.3, com a frequência comunitária. Agora mais uma música que chegou através dos nossos milhões de ouvintes. Morrandas, Saudades do Pará. Caribó. Saudade que eu tenho lá do Pará, das coisas boas que só tem por lá. Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará, das coisas boas que só tem por lá. Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará, das coisas boas que só tem por lá. Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará, das coisas boas que só tem por lá. Chip, chip, aê, chip, chip, aê. Quero pegar fogo com você. Chip, chip, aê, chip, chip, aê. Fui te encontrar, andei toda Belém, mas não vi ninguém. Vem, meu amor, vem. Eu tô bem sozinho, mas contigo é bem melhor. Eu já te procurei no forró. Foi lá. Na cintura tu me deu um nó. Dançando carimbó foi que provei o sal. Que derramou do seu umbigo tropical. Eis que está chegando mais uma vez ao fim o programa Moqueca de Siri, essa é a última de hoje. O lado B do programa foi Trem das Cores, Caetano Veloso, Noites de Cabaré, com Tânia Alves, Louca, versão acústica, e com Alice Caymmi e Matheus Piracéis Ugarte, no violão fantástico. Sintonia, Bárbara Eugênia e Júnior Barreto, Miaeiro e Espumas ao Vento, com Chico César, um piano fantástico também. Hoje Como Era Doce, Baiana System, Saudades do Pará, Morrandas. E no fundo a gente está ouvindo A Vida Pede Mais Abraço Que Razão, Tibério Azul. Dia 30, quinta-feira, todo mundo na rua, pela educação nesse país. Sem educação basta o presidente. Tenham todos uma excelente semana, um domingo de sol em Floripa maravilhoso, dá pra curtir, a água tá gelada, mas a cidade tá quente. Paz, saúde, sorte, trabalho, ideias, livres pensamentos, livres associações, sorrisos, abraços, beijos, prazer, orgasmos e saudações rubro-negras. Agora eu vou pilar uma boia em Cachoeira do Bom Jesus com a galera. Escapasse ao riso frouxo, saltar.